de semana você vem me procurar, dizendo que não pode mais ficar sozinha, com mil promessas de que veio pra ficar. Me abraça forte, jura que vai ser só minha. Vai me envolvendo na paixão, me invadindo o coração e me deixando de repente de alma inteira. E toda vez é sempre assim, você se faz dona de mim, mas me abandona sempre na segunda-feira. O doce desse amor me envenena, minha vida é tão pequena pra aguentar tamanha dor. Mas mesmo assim me faço teu brinquedo e me entrego sem ter medo de morrer por esse amor. Esse desejo de te amar me faz enlouquecer, tanto prazer que não consigo controlar. Mesmo sabendo que depois do amor vou te perder, fim de semana eu sei que você vai voltar. Esse amor me envenena, minha vida é tão pequena pra aguentar tamanha dor. Mas mesmo assim me faço teu brinquedo e me entrego sem ter medo de morrer por esse amor. Esse desejo de te amar me faz enlouquecer, tanto prazer que não consigo controlar. Mesmo sabendo que depois do amor vou te perder, fim de semana eu sei que você vai voltar. Esse desejo de te amar me faz enlouquecer, tanto prazer que não consigo controlar. Mesmo sabendo que depois do amor vou te perder, fim de semana eu sei que você vai voltar. Fim de semana eu sei que você vai voltar.